Se eu não voltar pra cá, se eu não posso viver aqui tão sozinho na desilusão. E a besteira que eu fiz foi deixar você ao meu lado, só resta a solidão. Quando eu fui magoar o meu grande amor, como eu pude esquecer o amor que me deu? Sirana, como uma sirana e a caminhão. Errar é humano, foi eu que errei. Mas o pé não foi feito pra quem, sabe dar. Mas eu tenho a certeza que no meu regresso o meu grande amor vai me perdoar. Vou voltar pra tudo que era meu. Ao cruzar no portão, sei que vou chorar. E divana, como uma divana e a caminho. E amor, e que bom rever você, meu amor. Amor, que vou sentir você perto de mim. Pelo amor, e que vou rever você, meu amor. Amor, eita, divana, arrocha, como uma divana. RS13 Produções. Boa!